Esta foi a Chacona em Sol Maior de Georg Muffat com o Musik Antiqua Köln, sob direção de Reinhard Goebel.